Outra pessoa sou. Vamos fazer guerra. Construindo um laico. E eu que sou negrão. Só bora então. Só demora. Tem que tá bom. Tem muito sexo.